E agora o que é que eu faço com a vontade de te ter aqui comigo sem querer parar? Se já chega vestindo a minha blusa, se espalha pela sala, deixa o sol bater. Me pede dengo com a voz mansa, só me chama. Acende a chama, eu vou deixar queimar. Só me chama, acende a chama, eu vou deixar queimar.